Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Boa tarde, Vila Anglo. Aqui começa o Fala Comigo, um programa dedicado a nós, moradores da Vila Anglo, e que tem esse que vos fala como provocador. Fala comigo, Vila Anglo. Fala comigo, Gabriel. Estamos aqui começando mais um Fala Comigo. Essa é a quinta edição desse programa e espero que tenhamos muitas edições. E eu hoje vou falar um pouco das eleições, do direito ao voto, né? Esse momento importante da nossa vida em que a gente dedica esse ato a eleger as pessoas que vão governar, né, o município nos próximos 4 anos. E então é um assunto que a gente vai falar hoje bastante. Mas então, estamos só aqui começando. Vou abrir já os trabalhos com o telefone da rádio e convidando vocês a ligarem para o 998-247-909. Vou repetir que é o 998-247-909. Esse é o telefone daqui da Rádio TV Mundo Novo. Qualquer programa, qualquer atividade que tenha, é por esse canal que a gente vai conseguir se comunicar diretamente. Então você se cadastra, salva um número, né, como Rádio TV Mundo Novo, salva um número no seu aparelho e você vai saber que ele é esse canal que a gente tem aqui. E aproveita e liga para cá, para falar de qualquer coisa, falar das eleições, falar de lixo, de limpeza, né? Nos últimos dias a gente está vendo aí as obras, as pessoas trabalhando, os carros aparecendo, quebrando o chão, consertando tudo, arrumando as lâmpadas, né? É bem visível esse serviço, né? Agora visível para a gente aqui, porque é época de eleição, né? O atual prefeito quer se reeleger também, não fez nada até agora, passa por vergonhas, né, na públicas de contratações de creche, e a creche está com a placa de alugas, é um absurdo, né? As pessoas têm agora, nesse momento, toda a consciência do mundo, né, em dizer os programas, o que que vão fazer, os trabalhos, gerar emprego, moradia, educação, saúde, escola, né, e tudo mais. Educação e escola é a mesma coisa, né, mas... E passa as eleições, acabou tudo isso, acabou toda essa limpeza, toda essa presteza agora em limpar as ruas, né, deixar a iluminação pública toda funcionando, onde tem, dar uma disfarçada no esgoto e melhorar tudo. Então agora nos últimos dias, principalmente, né, no último mês, de uma forma geral, mas nos últimos dias isso fica bem claro para todos. Então esse é um sinal, né? Isso deveria estar acontecendo todos os dias, todos os meses, né? Essa recuperação, essa manutenção, o cuidado, né, com as vias públicas, com a eletricidade, com a água, com o esgoto, né? Isso deveria acontecer todos os meses, porque nós pagamos para isso. Então, esse distanciamento também que fazemos, né, desse ser que a gente elege para dirigir nossa cidade, e a gente se distancia disso como se não fosse nosso, e é totalmente nosso, é público, né? A prefeitura, o município é gerido com o nosso dinheiro, né, o dinheiro que nós pagamos de impostos. Todos nós que moramos na cidade de São Paulo contribuímos, e com muitos. A gente não consegue imaginar a quantidade de dinheiro, sabe, que se recolhe todos os dias. É absurdo. E a gestão desse dinheiro que é o problema, né? Porque então essas pessoas entram e são eleitas e cada um tem um olhar para isso, né? E o principal olhar de todas as figuras, né, hoje na política, o que a gente está vendo por aí, quem tem dinheiro e está fazendo campanha, que você sabe que ele é candidato e tudo, porque são vários candidatos. Até vou abrir aqui a internet como um usuário convencional aqui, não com a minha identidade, na verdade, para a gente ver como que são as informações hoje pela internet também, para que a gente consiga ter um mínimo, né, de entendimento de quem são os candidatos e por que votar nesse ou naquele candidato. Como eu já falei para vocês, a gente aqui não tem uma colocação partidária. Eu pessoalmente não acredito no partido, né, nesse entendimento de que um partido tem um programa de governo, que aquele sim, aquele é o melhor programa de governo e o dele vai dar certo. E a gente viu que isso não acontece, isso é fora da realidade. Então os programas de governo e como gerir a cidade já está nela mesma. Ela já funciona. E é só melhorar as coisas, né? Pagar bem aos trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores de base. Limpeza, segurança, coleta de lixo. Essa equipe, né, de cuidadores, essa equipe precisa receber bem, para que as coisas fiquem sempre organizadas, limpas, que a gente consiga conviver com o mínimo de higiene, né, de saúde, porque a limpeza é saúde, né? Se a gente canaliza os esgotos, se a gente limpa, né, os rios, a gente está falando de saúde, está falando de vida, né? E voltando à política, é isso. Amanhã nós vamos lá exercer esse direito, né, e essa ação de elegermos alguém que acreditamos vá fazer algo para o todo, né, para todas, para todos, independente da classe social, da raça, do que quer que seja, né? Então, essa pessoa tem que estar ciente das suas atribuições como prefeito de uma cidade. E, a grosso modo, o papel dos vereadores é de olhar para o prefeito, como que ele administra, né? Cuidar do prefeito, além de propor leis, além de votar leis e atuar para que a vida de todos melhore, porque essa é a ideia, né? Desse agrupamento de pessoas que se disponibilizam a trabalhar para o público, né? E o que a gente vê nos últimos anos é simplesmente um negócio, né? Vence a público, tem-se o discurso, mas o que está por trás disso é um grande negócio, né? É o capitalismo. O capitalismo, quando a gente fala do capitalismo, ele é feio mesmo, é algo que destrói, ele te rouba a alma, né? Você acorda cedo, muito cedo, e vai dormir muito tarde, depois de trabalhar, estudar, fazer muitas coisas durante o dia. Então esse é o capitalismo, ele suga tudo o que você tem. Então mesmo você estando em casa, se você está fazendo home office, né? Essas expressões me incomodam bastante, mas se você está trabalhando de casa, pela internet, é essa situação. Você está trabalhando, você está dedicando o seu tempo, né? Então, você está sendo utilizado é horrível, mas é isso mesmo. Está sendo usado para gerar recursos e rendimentos para outras pessoas, né? E sempre tem um dono, né? Um cara sozinho que é o dono de tudo. São essas as figuras a quais nós devemos olhar mais, né, quando a gente está falando de capitalismo, Né? E o capitalismo não quer dizer que a gente não precise ter dinheiro. É claro que tem dinheiro. É a moeda, são os valores. Então, a compensação, né, do teu tempo de trabalho vem em forma de moeda e a gente negocia isso, tem uma economia. Pessoas podem ter rendimento, né? A gente pode até ainda aceitar no século XXI que pessoas tenham rendimento. O que a gente tem que pensar e cortar agora é o lucro excessivo e esse capitalismo voraz que acaba com todos, né? Então, o fato de estarmos vivendo a pandemia no estado que estamos tem a ver com o capitalismo. Né? O presidente eleito tem a ver com o capitalismo. Né? Tudo o que acontece em grande escala, né, tem a ver com o capitalismo. Então, voltando à política, queria sugerir a todos para que a gente olhe para os candidatos que não estão envolvidos nesses esquemas, né? Então, se a gente imaginar 90% dos vereadores da cidade de São Paulo são candidatos à reeleição. Isso é uma demonstração de como é rentável, né, você ser um vereador. É claro que existem é claro que existem pessoas muito bem intencionadas e à disposição de criar um movimento que faça com que a gente acabe com esse toma lá da cá, com essa negociata toda que acontece dentro do que é público, né? Então, outra sugestão também é: vamos votar em candidatos que estão conectados em rede, porque essa rede, provavelmente, e na maioria das vezes, pelo que eu vejo, ela já é a formação do gabinete. Então, são diferentes pensamentos, são possibilidades incríveis de jovens com capacidade para cada um deles assumir um cargo público e ter uma função bem, bem justa e bem interessante. Então, tem bancada ativista, tem várias redes. Não queria eu aqui sugerir ou dizer nomes, né, para influenciá-los. É claro que eu tenho a minha posição e acho que nós aqui da Rádio TV, Condor Cultural, também temos uma posição clara de quem votamos, né? E o que eu posso fazer dentro desse espaço, né, criado, que é o Fala Comigo, e eu sempre estou aqui falando, mas aguardando a ligação de vocês, sabe? Para a gente bater um papo, para falar qualquer coisa, de qualquer assunto, de qualquer linguagem. E enquanto as pessoas não ligam no meio disso, eu vou aqui falando as coisas que eu penso e também uma oportunidade para as pessoas me conhecerem, saber mais sobre como penso e como as coisas podem ser, né, um pouco mais justas para todos, né, e para todas. Não sei onde é que eu estava agora. Mexi no celular aqui, deu um ruído. Não sei se vocês ouviram. Então vamos lá, eu abri aqui. Então o Max está me dizendo aqui que ninguém ouviu nada. Então fiquem tranquilos. Abri aqui uma página, eleições 2020 São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. E como eu disse para vocês, eu não estou logado com o meu nome, com nenhum dado rastreado. Então é o que tem de importante aqui na Microsoft Bing, que é um buscador como Google, Brave e outros mais, o Explorer, Edge. Então a gente entra aqui e a gente vai achar coisas sobre as eleições em São Paulo. E eu vou contar um pouco para vocês, até que alguém ligue aqui, eu vou contando aqui para vocês as eleições, né? Urnas eletrônicas são transportadas para locais de votação em Campinas. Vejo que muda nos horários do transporte público. Não sei. Mulheres são quase metade dos filiados, mas só 21 dos dirigentes. Isso é uma coisa para a gente considerar, né? Então, assim, uma sugestão também, mulheres, Votem em mulheres. Primeiro de tudo, votem em mulheres. Sabe? Já vai fazer uma grande diferença. O voto é único e votem em mulheres. Jovens e mulheres, acho que precisamos olhar para os jovens e os que estão falando, os que estão fazendo coisas, né? É só a gente dar uma pesquisadinha rápida ainda hoje sobre essas alternativas fora da caixinha, fora desses caras que estão aí, que 90% vai tentar se reeleger de novo, e o que eu acho que isso deve ser massacrado, sabe, pela população. Não votem em candidatos que já estiveram lá e que as coisas só pioraram de lá para cá. Vamos aqui então. Estadão, conteúdo Estadão. Quase metade, 44,28% dos filiados aos partidos brasileiros são mulheres, mas elas ocupam apenas 21% dos cargos nas suas executivas nacionais. E a maioria tem consciência dessa distância. 70% das filiadas acham que não estão representadas de forma equilibrada nos principais postos de tomada de decisão de suas legendas. Os dados estão na pesquisa As Prefeitas Brasileiras e os Partidos Políticos, do Instituto Alziras, organização não governamental que estuda a participação das mulheres na política. É isso daí, gente. O que que a gente pode pensar, né, sobre isso? Como pode, né, ainda hoje, né, dentro desse sistema partidário ao qual eu tenho total aversão e acho que isso deveria deixar de existir, né? Assim como é. E ter tantas, assim, ter esse equilíbrio, né, no fazer, né, dentro dos partidos brasileiros, né, quase 50% homens e mulheres, e só 21%. Dos cargos são ocupados por mulheres. Então, esse desequilíbrio, né, faz parte do que a gente precisa olhar agora. Né? E não só ficar lamentando passados e tudo que acontece de errado, né, essa postura de poder do homem, do macho, e que controla tudo, que é dono de tudo. Esse equilíbrio precisa acontecer de fato. Então, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Equilibrar. Entender que somos todos iguais. E acabar com esse privilégio que é uma sacanagem com as mulheres. Agora vamos ver o que mais tem aqui. Despesas com campanhas eleitorais ultrapassa 37 milhões em São Paulo. Então, assim, além de tudo, né, a gente gasta essa puta bala. Vou falar de novo. 37 milhões. É muita grana, gente. É muita grana. Bom, fazer o quê, né? Aí tem violência contra políticos, perdeu o medo de se mostrar nesse ano, diz pesquisador. Então, quer dizer que as pessoas estão mais violentas contra os políticos. É muita sacanagem. Pensar que alguém pode votar porque o cara falou alguma coisa, vai dar dinheiro, vai dar a dentadura, um par de sapato. Eu sou desse tempo, gente. Quando era criança, a eleição era assim. Dava um pé de sapato antes da eleição e se o cara ganhasse, pegava o outro. A dentadura é a mesma coisa, a parte de cima e a de baixo. Então, se tinha a parte de cima ganhava antes da eleição, a parte de baixo só vinha se fosse eleito. Sacanagem, né? É sério. As pessoas sempre foram compradas assim, né? Por pouco e compradas com o próprio dinheiro, né? Essa inversão de valores, né? O candidato é um popstar, ele não é um executivo no canto dele e fazendo o trabalho que tem que ser feito. Ele é um popstar, Ele tem que aparecer na mídia, ele tem que ser bacana, ele tem que falar de todos os assuntos, entender e estar de bem com todo mundo, né? Então, é muito pra gente. Precisamos de pessoas sérias. De pessoas sérias. E eu pulei a página aqui de novo. Lembrando a vocês que a gente está no Fala Comigo. Nesse programa é dedicado ao bairro da Vila Anglo, especificamente. As pessoas moradoras aqui do bairro e que queiram conectar com a gente na Rádio TV Mundo Novo, ter esse espaço para a gente conversar sobre qualquer assunto, sobre assunto da vida, sobre assunto do cotidiano, o passado, o futuro, meio ambiente, economia, drogas, bebidas, alimentos orgânicos. Nossa, que balaio de gato, gato, cachorro, papagaio, passarinho. Tem vindo muito passarinho no condô. Agora, a gente não sei se vocês que estão ligados aqui acompanham de alguma maneira, mas depois vocês olhem lá no nosso Jardim das Delícias. E as plantas estão crescendo e tudo está se transformando num grande lugar orgânico, verde. E os passarinhos estão colando aqui. É muito agradável, muito agradável. Então vamos lá para outra notícia, deputada do PSL. Não que saber que olhei essas porcarias para vocês, não. É muita coisa. Não? Então vamos aqui. Eu vou agora ver o que a gente tem para falar. Temos para falar que daqui a pouco rola a Rádio Ori Mirim, né? Depois, na sequência, acho que rola Feito Música. Depois, na sequência, rola música, música, música, muita música. Você pode ligar para cá nesse horário, pedir a sua música, escolher a sua música, oferecer para alguém, dedicar a um amor distante. E a gente vai fazer chegar lá, meu. Fala aí. Se você tiver o endereço, passar o nome, a gente faz a música chegar. Ó, música por encomenda. Pede aí e a gente manda. Essa é a Rádio TV Mundo Novo. Nós estamos diretos do estúdio, né? Porque ainda sou um, do estúdio do Condô Cultural, ainda considerando fase experimental, e qualquer dificuldade em ouvir, assistir a TV ao vivo, ou mesmo depois uma reprise, né, para poder ver lá no canal da Rádio TV Mundo Novo. Vocês considerem que a gente está arrumando essas coisas. São muitas informações, muitas ferramentas, muitos exercícios, muito estudo, muita pesquisa para a gente poder compreender tudo, entender o tamanho dos arquivos, conseguir reduzi-los e colocá-los à disponibilidade de maneira mais acessível, principalmente para quem tem internet fraca e para quem tem celulares mais simples. Então é tudo uma questão de tempo e alguém para fazer. Porque a gente sabe de todos os problemas e a gente antecipa as nossas desculpas pelos maus funcionamentos, né, do site e tudo, mas está tudo lá bonitinho e a qualquer momento a gente vai conseguir colocar tudo isso em ordem e disponibilizar de maneira bem, bem tranquila para que todos possam ter acesso, tanto ao vivo quanto no material que a gente já tem gravado e estamos disponibilizando no site da Rádio TV Mundo Novo. Você liga para cá, fala comigo no 998-247-909. Se você não está fazendo nada aí, está ouvindo isso, você mesmo. Tá aí ouvindo, velho, parado, velha. Meu, liga pra cá, pega o telefone, liga 998-247-90. Por quê? É pra gente falar. A gente fala aqui e pronto. Eu falo daqui, você fala daí, todo mundo ouve dali e a gente conversa. E fique à vontade pra só ouvir também. É isso daí. Então, esse eu falo comigo, agora eu vou pedir para dar aquela aliviada na minha garganta, para o Max soltar uma música. Qualquer inspiração será bem-vinda. E se você está aí e vai ficar pensando se vai ligar ou não, ouça essa música aí e depois liga para cá. Vamos falar da música, vamos falar da rádio, vamos falar do Condô, vamos falar da Vila Anglo, vamos falar da Rua Mundo Novo, da Rua Bica de Pedra, da Rifânia, de todas. Cola aí. Já volto com vocês. Fala comigo, Vila Anglo! É isso aí. Estamos de volta com Fala Comigo. E fala comigo. Fala comigo, Vilângulo. Tô aqui esperando para falar com vocês e a gente conectar. O telefone daqui é 998-247-909. Repetindo, 998-247-909. E estamos aqui, então, seguindo hoje com o tema que são as eleições, né? Apareceu aqui uma notícia agora. Após tragédia com o inimigo, Edir Macedo diz em reunião que o diabo tem direito a tirar a vida de pecador. Como que pode? Gente, esse homem é um estelionatário. E as pessoas ainda divulgam coisas sobre ele. É isso daí. Então amanhã a gente tem eleições e queria voltar o tema para vocês e pedir para que pensem bem, né, em quem vão votar. Não se preocupe com esse voto de impulso ou de que, vou votar nesse aqui porque o outro vai ganhar, ou não vou votar no meu porque ele não tem chance. Vote em quem você acredita. Vote em quem você acha que vai fazer alguma coisa, não por você, mas que ele vai fazer por todos. Né? A gente tem que ter esse questionamento amanhã. Né? A gente não pode votar assim. O Mário Covas, o Bruno Covas, já foi prefeito. E não foi um bom prefeito. Péssimo prefeito. O Celso Russomano é um aventureiro. Né? Ele é um político aventureiro. Sabe que aí você tem muito dinheiro. Então, se aproveita disso com os programas de televisão, apelando, ofendendo as pessoas. O Boulos é um cara que vem de um movimento já de ajuda social. Né? Então, ele, apesar de ser uma pessoa de classe média, que cresceu em São Paulo e tudo, e não ser, né, um camponês, não sei como é que a gente chamaria isso, né? Ele se envolveu com essa necessidade, né, de moradia, de terra. Então, assim, uma pessoa que está com o pensamento voltado ao todo. Então, essa é uma diferença, né? De candidato. Quem mais tem de candidato? Então falei dos três mais bem posicionados. Não sei se eu vou encontrar isso de novo, estava vendo aqui na internet. Mas isso. Então acho que também nem importa mais, porque três candidatos já são suficientes. Né? E acho que, assim, no meu pensamento, bem agora, uma maneira bem pessoal, eu penso que a figura, né, do prefeito, essa figura única, né, que tem esse poder todo na mão, isso a gente deve acabar. Né? E a gente falou agora há pouco do machismo, né, do autoritarismo e do poder, né, do capitalismo e tal. Então a figura, imagine que a gente faça uma administração pública da prefeitura da cidade de São Paulo sem o prefeito. Entre, né, os gestores, entre todos os secretários, que são as pessoas especializadas em cada uma das pastas, né, o secretário de saúde, o secretário de transporte, o secretário de educação, o secretário de moradia, de habitação. Então, essas figuras, entre elas, existe alguém que possa ser o representante. E você tira essa força e esse poder. Então, nada será mais decidido por uma única cabeça. Né? E a gente tem que ter essa consciência de que o poder, né, de decisão de um gestor público de grande escala, como o prefeito, né, autoridade da cidade, o governador, autoridade do estado, e o presidente, autoridade do país, né, que engloba tudo, essas pessoas precisam estar no mínimo, alinhadas e em coerência com o todo. esse vai para cá e vai para lá, né, essa briga entre direita e esquerda, né, que uma quer consumir tudo, comprar tudo, que todo mundo vai ganhar muito dinheiro, que todo mundo é empresário, todo mundo tem esses nomes aí em inglês que de autoajuda, que vai ganhar muito dinheiro. E ninguém pensa na vida. Né? Os políticos estão ali discutindo essa forma de trabalho, essa loucura, né, que nos meteram. A gente trabalha muitas horas por dia, por mês, por ano, e, como já falei, mais de 50, 70% do que a gente arrecada trabalhando, a gente paga de imposto. Então isso precisava ficar muito ciente em nossas cabeças, em todos os movimentos. E amanhã é um dia que a gente tem a possibilidade de fazer com que isso valha. Então, olhar para os candidatos alternativos, tire toda a raiva, tire todo o ódio, tire toda a disputa, tire os vínculos, né? Como se fosse um time de futebol, como se fosse religião ou qualquer outra coisa assim. Tem a ver com a gente, né? Então, olhe, assim, primeiro essa olhada, que é a minha primeira sugestão, é dar essa olhada geral para todo mundo que você já viu. Todo mundo que já está aí, todo mundo que já foi eleito, né, e ficou de fazer alguma coisa. Né? Então, votar neles novamente, né, é continuar dando manutenção ao que a gente vê. Né? Toda essa corrupção, falta de condições, né, e de dignidade para as pessoas viverem. Não estou dizendo de esmola, não, gente. Estou falando de que a gente possa ir no hospital e ser atendido com respeito, com dignidade, por profissionais com habilitação e sensibilização para isso, sensibilidade. Eu vou fugindo, né, os assuntos, parece, mas é tudo relacionado. Então, a política é isso. A política é a gente votar em um pensamento, né, e atitudes de grupos, como no caso das redes, da bancada ativista e tudo que a gente puder ver, tem indígenas. E seria muito importante que a gente conseguisse eleger indígenas. Né? A gente falou aqui agora há pouco da atuação da mulher e não tem voz dentro dos partidos e tudo, em lugar nenhum. Agora imagina o negro, né? E aí depois você ainda tem mais um ponto ainda a imaginar, que são os índios, os indígenas, os povos originários, e que não tem voz nenhuma e que por desespero se metem a um desafio de entrar na política e tentar tratar e para conseguir, sabe, um mínimo de dignidade para esse povo que sobrevive a nós, né? Se a gente pensar no povo Guarani que está ali no Jaraguá, eles estão sobrevivendo a nós, estão sobrevivendo a toda essa loucura durante todos esses anos, né? São mais de 500 anos dessa burocratização, né? De assumir que o Brasil foi descoberto e a gente está aqui massacrando, quebrando, destruindo tudo e matando os índios. A gente vem matando os índios, os bandeirantes são assassinos, né? E a gente vem matando os índios durante os séculos. E seria muito interessante a gente abrir espaço e ouvir essas pessoas, né? Então, amanhã votem com um pouco mais de consciência, para não só estar na função de ir lá e o trabalho que é ir votar. Vote consciente, vote em pessoas que você perceba nelas pelo menos uma trajetória, intenção de fazer algo para todos e para todas, e não só para ele mesmo, exclusivamente, que é o que a gente tem na maioria, 90% dos candidatos, dos eleitos e dos que estão tentando se eleger, infelizmente, já fazem parte desse sistema que é corrupto, que é de negociata, né? O público não é público, o público é uma bancada de negociações. Então, quem vai ser o fornecedor, quem que vai ser o contratado, qual a empreiteira, qual a construtora, quem vai fazer isso, quem que vai limpar, quem que vai tapar as ruas. E isso tudo vai, sabe, alimentando essa corrupção e esse esquema. A gente precisa também começar a denunciar, porque nós mesmos participamos de corrupções, sem que a gente perceba. A gente participa de corrupções em atos o tempo todo. Pode parecer até absurdo, mas se a gente pensar no que a gente fala, se a gente fala alguma coisa com um intuito de corromper a outra pessoa, você está corrompendo e não tem dinheiro envolvido nisso. Então a corrupção ela é muito mais ampla do que simplesmente a troca de favores e dinheiro. E como vocês sabem, vocês todos sabem, né, do que é rachadinha, né? A rachadinha é assim, o gabinete recebe uma grana, cada funcionário, pela sua função, recebe um valor X, né? Um vereador recebe em torno de entre 15 e 21 mil reais, não sei quanto que está isso hoje aqui em São Paulo. A rachadinha é que outras pessoas do gabinete, os assessores, né? Esses aí são os tubarões, esses são tubarão não, porque eu vou ofender o tubarão. Esses são... Também o verme, eu ia falar verme, mas puta, coitadinho do verme, né? Esse é o escroto, o cocô, sabe? O assessor é a grande latrina dos políticos, né? Então, e vocês imaginem que isso serve para todos, sem exceção. Sabe? O assessor é essa coisa lixenta, cocô mesmo. Cocô é a definição. É um monte de cocô. É por onde a gente defeca, é o assessor político. É ele que faz essas tretas. É ele que contrata, é ele que promete, é ele que fala quem que vai fazer, quem que vai ganhar, e tá tudo na mão dele. Muitas vezes, né? O político nem sabe, o prefeito, o governador ou o presidente. Mas, na maioria das vezes, sabe. Todo mundo sabe tudo o que acontece, mesmo que seja por cima, todo mundo sabe tudo o que acontece dentro dos gabinetes. E nada é, sabe, se alguém meteu a mão em algum lugar, o prefeito sabe. Se alguém meteu a mão em outro lugar, o governador sabe. E se alguém meteu a mão em algum outro lugar, o presidente também sabe. E faz parte e ganha lá a parte dele. Cada um ganha a sua parte, né? É esse mundo que a gente vive. Então amanhã a gente tem que pensar nas eleições como um momento de transformação. A gente vem em pandemia, a gente vem sendo massacrado pela falta de cuidado da saúde pública em relação a nós, né, os habitantes, e muita gente exposta, a falta de orientação, a falta de financiamento, né, de um subsídio para que as pessoas não precisem se expor tanto. Tudo isso demonstra que quem estava aqui até agora não tem a menor condição de continuar seguindo. Então a gente tem que passar, sabe, o rodo, né, nesse lixo todo, limpar a frente e partir para os novos. Partir para gente nova, gente que não foi e que precisa de espaço para demonstrar que é. Então, de novo, tem candidatos de todos os partidos, de partidos que a gente gosta, de partidos que a gente não gosta. Tem pessoas muito, muito interessantes. Acho que é fundamental pensar que se a pessoa fala muito em Deus e em igreja, se a pessoa fala muito em obras e não sei o quê, que vai construir, que vai fazer isso. Então, assim, essas são as levadas que a gente não precisa, sabe? Quem cuida de Deus, de oração, fica lá no templo, na igreja, cuidando lá, não tem que se meter em política, né? Pastor que tá na política é porque é safado, é pilantra. Então, se um pastor tá na política, você não acredite nele, porque ele é safado. Porque só tem gente safada na política. É claro, tem um percentualzinho ali que se livra, que faz vista grossa com tudo isso, né? E tem um percentual muito pequeno que é o que denuncia mesmo, né? Porque no fim todos acabam se aproveitando do sistema. Então essa rachadinha, né, que o filho do presidente está, né, quase sofrendo alguma coisa por causa disso, que já deveria ter sido preso, isso é a coisa mais comum do mundo. Por isso que fica todo mundo indignado, sabe? Os políticos ficam indignados. Como assim, cara? Todo mundo faz isso, sabe? Faltou oficializar. Então, o Brasil é assim, a gente cria as leis para mudá-las, para não cumpri-las e para... Mas aí a gente pode fazer isso, não só votar, né? E conscientemente olhar para as pessoas, entender um pouco mais, deixar essa coisa da mídia, né? Do que se fala, das mensagens que chegam por telefone, as quais a gente não deve acreditar. Você deve recusar quando uma mensagem chegar no teu celular e você não conhece, não tem aquela pessoa no teu telefone, você deve jogar fora. Se ela vem com um número que você não conhece, você deve jogar fora, nem deve ler isso. Porque essas são as fake news, as notícias falsas, né? Fake é falso e news é notícia. Então, gente, é isso. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar mais da gente, vamos olhar para o todo, vamos olhar para o olho desses candidatos e saber mesmo, sabe, quem está com boa intenção. Quem promete muito, muito, muito, não é capaz de fazer nada, né? E quem está acompanhado de muitos parece mais seguro, porque um grupo de pessoas que se reuniu para formar uma rede, né? E se colocar dentro de uma administração pública, me parece muito mais interessado em trabalhar realmente, né? Porque, como eu disse, poucos políticos têm a real compreensão das suas atribuições, dos seus afazeres, quais são as responsabilidades. Desculpa aí, minha garganta foi secando, eu vou dar um gole aqui e segurei. Na verdade, eu dei 2 goles. Fala comigo, esse é o programa. Estamos aí chegando nos minutos finais, 10 minutos ainda para a gente, 9 agora, né? Para a gente chegar ao fim do programa, mas eu acho que eu ficaria falando aqui 24 horas sobre qualquer coisa. Eu penso muito sobre muitas coisas, sou péssimo em pesquisar, em examinar, em ver, mas gosto de falar, gosto de pensar, gosto de entender e fico sempre imaginando como que a gente poderia arrumar uma maneira de nos conectarmos, né? Se a gente passar um raio aqui de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da rádio TV Mundo Novo, a gente vai chegar aí numas 20, 25, 30 mil pessoas, sabe? Podendo assim um pouquinho mais, se pega assim, 50 mil pessoas. A gente elege um monte de gente, né? E isso é uma realidade. Então por que que a gente não se conecta para falar sobre isso, né? Esquecer esses políticos populista, né? O populista é aquele que faz ações para ele ficar muito conhecido. Nada do que ele faz realmente aparece, porque ele é ali uma figura que só está interessada em fazer de conta, né? Se torna popular, mas por trás ele está coordenando o sistema, porque é isso que acontece. Um político, um prefeito coordena um sistema muito gigante, muito bilionário de impostos, de contratação, de tudo que vocês possam imaginar. E volto a refletir um pouco sobre essa a questão da privatização, né? E a concessão. Privatização e concessão. A concessão ainda pode se argumentar e se discutir. Mas a privatização, essa que é o atestado de incompetência de qualquer um. Então também olhem aí para esses caras que vocês estão imaginando em votar, veja se algum deles está falando em privatização, né? E saúde. É tudo muito, muito, muito genérico e distribuído para cada candidato, né? A gente deveria poder votar nos três candidatos ao mesmo tempo, assim, né? Falar, eu quero esse aqui para saúde, esse aqui para educação e esse aqui para não sei o quê. Também seria uma alternativa para a gente ter um grupo mais qualificado para exercer a função, né? Se a gente vota em pessoas ligadas à educação, né? Professores, administradores da área da educação, se a gente coloca essas pessoas para administrar no público, vai dar tudo certo, porque é só uma questão de colocar gente boa para trabalhar, né? E como vocês sabem, a cultura de deixar gente ruim nas escolas, diretores que não conseguem nem se expressar, muito menos corretamente. Estou falando sério, gente. O diretor da escola aqui, já fui visitar uma vez, ele não conseguia se expressar verbalmente de maneira correta. Sabe assim, eu posso cometer esse equívoco aqui com vocês, posso falar um monte de barbaridades e conjugar de forma completamente equivocada. Mas um diretor de uma escola, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Cadê os professores que se formam todos os anos, todos os semestres? Muita gente boa se forma, né? E vai fazer outra coisa, vai dirigir Uber, né? Que coisa! Vai dirigir Uber. E a gente tem diretores, imagine secretários, professores e tudo mais, que não estão ligados à área da educação. Assim como a gente tem gente na saúde, que não está ligada à área de saúde, não tem a menor vocação para aquilo, trata mal as pessoas, não tem bom humor, não consegue tratar a vida como ela é dentro de uma casa de saúde. E assim em todas as funções, né? E então se a gente pudesse votar em vereadores, por exemplo, para administrar a parte de educação, vereadores para administrar a parte de cultura, de transporte, de saúde, de habitação. Nossa, a gente teria especialistas. Acho que o que falta para a gente, o que falta, na verdade, é especialistas, né? Gente que venha a executar, né, venha somar num trabalho com conhecimento, aplicá-lo, né, de maneira organizada e fazer com que funcione. Porque mesmo com toda essa administração louca e com toda essa corrupção, as coisas vão acontecendo, né? Mas é ruim porque elas podem acontecer de maneira assim, uma obra, né, como o metrô da linha amarela. A gente paga por ela, porque a gente pagou pela obra, né? Ela foi pública e depois ela foi privatizada naquele esquema que eu já comentei com vocês, né? Depois tem um acerto e daí os amigos do político que está no poder naquele instante vão ser os donos dessa empresa. E a linha amarela, então, é uma linha privada. E, então, às vezes você tem que passar pela linha amarela mesmo que você não precise, mas se você passa por lá, eles vão ganhar dinheiro, porque eles têm que receber porque você passou por lá, e mesmo não precisando, você podia ir direto. Então assim é a privatização, né? Então a gente pagou pela linha amarela e ela foi mal feita. Então ela custou 3 vezes mais, ou 4, se eu não me engano, a linha amarela. Causou um acidente que causou morte, destruição, acabou com as casas vizinhas, engoliu tudo e ninguém foi condenado por isso, e vários engenheiros na época disseram, assim, as vigas de concreto e tudo que está sendo feito, tudo está sendo feito mal feito, né? Emendando vigas de sustentação, vigas de aço. Então é isso que acontece, porque tem dinheiro, e dá para se fazer bem feito, né? A mesma empreiteira que cobra 3-4 vezes mais para fazer aqui no Brasil o metro de metrô, né, do transporte público, ela faz lá fora, então, sabe? Por um terço disso, um quarto. Então sai daqui, vai em outro país e constrói o metrô lá e o quilômetro, né, que é como é computado, o quilômetro, né, de linha que eles colocam e as estações e constroem tudo, toda a estrutura dos metrôs e no mundo. E ele custa, sabe, 3 vezes menos do que custa aqui. Aqui custa 3 vezes mais do que eles cobram para fazer lá. Porque aí tem a corrupção. E depois é mal feito, como a linha amarela. Aí você tem lá uma linha em que as vigas e que a estrutura toda não é confiável, sabe? Isso é um disparate, sabe? Então a gente tem comissões de ética, né, que deveria cuidar disso, mas as comissões de ética são formadas por eles mesmos. Então você bota o lobo, é o lobo não, para cuidar da galinha, quem é que vai no galinheiro comer a galinha? A raposa. É que é muito distante para mim, raposa. O cachorro do mato vai lá no galinheiro e você coloca o cachorro para cuidar das galinhas, velho. Não tem jeito, né? Então é isso daí, meu povo e minha gente. Amanhã, então, muita consciência na hora de votar. Reflita bem, não vá pelo impulso, não vá por obrigação, não vá porque alguém mandou. O voto é secreto, o voto é teu. Você vai digitar quem você quer. E se você tiver o mínimo de disposição, dê uma olhadinha, sabe? Pesquise um pouco a pessoa que você está intencionando em votar e fuja de quem já é candidato, quem já é político de carreira, quem já passou por mandato, quem está no mandato agora e é o aventureiro. A gente precisa de pessoas a fim de trabalhar e de fazer um mandato de 4 anos e de melhorar a vida de todos e de todas. Um beijo grande. Esse foi o Fala Comigo. Semana que vem eu estou de volta. E daí, logo na sequência, a gente tem Rádio Orimirim. Depois a gente tem Feito Música com o Max Russari. Eu não vou agora aqui saber o nome do convidado. Luca Frazão, violonista. É isso daí. Max já conectou com ele essa semana, fez testes e tudo. Depois a gente tem na sequência um espaço enorme para você pedir música, dedicar música, oferecer música para alguém que você ama, que você não vê há muito tempo, que pode estar em qualquer lugar desse mundo. E se você mandar alguma referência, a gente pode até conseguir fazer com que chegue na pessoa. É isso daí, minha gente. Eu sou o Caco Guirado. Esse foi o Fala Comigo, a 5ª edição. Um beijo grande. Boa eleição amanhã. Votem com consciência. Votem para um futuro melhor. Aproveitem. Esse tempo todo de pandemia e vamos transformar as coisas. Um beijo grande. Até. Rádio TV Mundo Novo.